você. Tô pra honrar o pseudônimo, com mais harmônicos pra soar bem o supersônico. Me sinto resistência, com tanta merda que repassa. Um suicídio é tentar escrever um verso com inteligência. Simples, perguntam do meu disco. Não vou correr o risco de fazer parte disso pra pôr em pauta o que compensa. Nem pensa, repensa, vem tenta, contenta com renda, sem venda, só lenda. Eu não concordo com isso. Respiro rap, tu pode não entender. Não saio do QG, só chega lá pra tu ver. Burlei as leis que atrasava a evolução. Larguei o mundo normal, mergulhei nessa ilusão. Igual a mim eu tenho clã, nem tenho fã. São meus iguais, nada mais, ontem, hoje, amanhã. Mente sã eu tento, corpos são um templo. É raiz, porra, calma que o processo é lento. Vi vários se atrasar, eu permaneço aqui. Longe da cena, o problema é que eu permaneço aqui. Vão falar se matar, eu permaneço aqui. Eles têm medo por não entender porque eu permaneço aqui. Vi vários se atrasar, eu permaneço aqui. Longe da cena, o problema é que eu permaneço aqui. Vão falar se matar, eu permaneço aqui. Eles têm medo por não entender porque eu permaneço aqui. F2, Suarez, rap é nós e vocês. Isso não é tudo por nada. Quem faz trampa mais, fala não, fazer mais. Vários anos de caminhada, prada certa. Onde o diabo veste prada e Jesus terno. Onde o externo vale mais do que cê tem do lado interno. E aí, valor ou preço, eu tenho apreço por quem fez. O carro forte das mensagens cabem no MP3. Fez, mas não enxerga crês, mas não pratica seis. Poucos se fodem enquanto nós levanta seis. É pica, tenta ser, mas nem se liga. Eu pego o mic, ligo os fios, beat, rima, estope, gasolina. É fogo no pavio, tio, sem fechar com crio. Mil horas de estúdio, se os loucos não chegam no nível, tá explicado, viu? São anos e planos e manos insanos fazendo o trabalho virar. Espera que não vai chegar, o F mandou avisar. Cê pode apostar. Vi vários se atrasar, eu permaneço aqui. Longe da cena, o problema é que eu permaneço aqui. Vão falar se matar, eu permaneço aqui. Eles têm medo por não entender porque eu permaneço aqui. Vi vários se atrasar, eu permaneço aqui. Longe da cena, o problema é que eu permaneço aqui. Vão falar se matar, eu permaneço aqui. Eles têm medo por não entender porque eu permaneço aqui.